Oh, meu amigo Marcelo Silva, põe os taquinhos da tua voz aqui no Bregue Vinho, meu irmão. Pra mim é uma honra, Romero, é um prazer, meu irmão. Eu agora vou contar a minha vida na rua. Meu pai, se estiver me ouvindo, pode crer, a culpa é sua. Em questão de alguns segundos, me colocaram no mundo, nem sequer me deram ar. Me deixaram desprezado nas ruas aí largado, e ninguém quis me adotar. Infelizmente eu não posso mudar este triste fato. Tem pai que larga seus filhos sem falar o que eles matam. Escute o que eu vou dizer, ninguém pediu pra nascer, os filhos não são culpados. O desprezo está demais, é Jesus que pede os pais, não deixe os filhos largados. Eu sou um filho abandonado, não tenho onde morar. Ando por aí jogando, sem alimento e sem lar. Eu nunca fui à escola, não brinco nem jogo bola, e não tenho o que comer. Nunca tive um calçado, só tenho um short furado. Vim ao mundo pra sofrer. Ando sem eira nem beira, com fome de pé no chão. Só me alegro quando encontro uma migalha de pão. Amigo, pra eu me banhar, eu tenho que esperar a chuva cair no chão. Nunca escovei os dentes, sou um menino carente, sobrevivo no lixão. Quando é chegada a noite, é preciso descansar. Como eu não tenho casa, durmo em qualquer lugar. Minha cama é o chão, coberto é um papelão, o braço é o travesseiro. E se eu amanhecer vivo, mas um dia foi vencido, é destino traiçoeiro. Por isso vou lhe dizer de todo meu coração: se eu tivesse um lar, eu não reclamava, não. Sou menino abandonado, pelos meus pais fui largado nas armadilhas do mundo. Pra mim não bastava mais, eu queria ter meus pais, apenas por um segundo. Então quem tiver bons pais, trate eles com amor. Talvez se eu tivesse os meus, não estaria onde eu estou. Minha vida é chorar e toda noite sonhar com os meus pais me abraçando. Jesus vai me abençoar, vou sair deste lugar, nele eu vivo penando. Aqui, amigo, eu contei um pouco do meu sofrer. Se me encontrar por aí, vou pedir para você um calçado ou alimento, tem dó do meu sofrimento. Triste o meu padecer. Isso aconteceu comigo, então por isso eu lhe digo: poderia ser você. Eu não sei o que me espera, mas mas só penso no melhor. Acredito que um dia vou sair dessa pior. Quem chama por Deus não cansa, quem espera sempre alcança. Foi um ditado que eu vi. É permitido sonhar,